Sim, entendi. Tu tá movendo os palitinhos aí, cara, pra ver se resolve esse. Caralho, velho, eu tô gaguejando muito, mano. Se resolve essa situação aí. For information on setting up a server, is it la la la la la? Aqui é a hacker Pride Old School Death Metal, cara. Você tá lidando com um hacker Old School Pride Caralho, que Death louco. Metal. E tu me acabou de me Hacker mandar o print aqui do bagulho. Pride Old Que School eu ia abrir agora. Death Metal. Cara, eu vou fazer uma rádio fantasma. Sensacional. Fazer a rádio fantasma aqui. Caralho, que louco. E tu me acabou de me mandar o print aqui do bagulho. Que eu ia abrir agora. Cara, eu tô rindo porque tá muito atrasado, velho. Tá muito atrasado. Rádio Eu tô fantasma. sentindo atraso na força, cara. Eu tô meio Jedi, assim. Eu tô sentindo atraso na força virtual digital dos arquivos do Cosmos. Eu vou mexer meus palitinhos e vou baixar esse servidor e vou conectar. Vou te dar um IP aqui, peraí. Engraçado é que eu tô rindo do que tu tá falando agora. Pensando que você tá me ouvindo, enfim. Eu tô rindo do que tu tá falando agora, que foi 30 segundos atrás. E quando chegar aí minha risada, tu vai ficar, porra, do que ele tá rindo? Ai, caralho. É triste, cara. Mas eu tô Por isso ouvindo, que eu rio. caralho. Só que eu tô ouvindo muito atrasado.